Quão multilingue é a internet? A internet ainda não é, infelizmente, nem de longe, tão multilingue quanto somos na vida real. Tentamos entender por quê, observando alguns números e experiências de pessoas em todo o mundo. Aqui oferecemos apenas um breve resumo e análise da riqueza e profundidade do trabalho realizado por nossos colaboradores do mundo todo. Portanto, veja os ensaios deles para ter mais detalhes e inspiração. Em primeiro lugar, examinamos os contextos em que as pessoas estão usando a internet pelo mundo, em diferentes idiomas. Examinamos as maneiras pelas quais as informações e o conhecimento são distribuídos ou não em diferentes idiomas e geografias. Em seguida, examinamos mais de perto as principais plataformas e aplicativos que usamos para criar conteúdo, comunicar e compartilhar informações online, e quantos idiomas cada um suporta. Examinamos em detalhes o Google Maps e a Wikipédia como dois espaços multilingües de conteúdo que todos nós usamos no nosso dia a dia e como eles funcionam em diferentes idiomas. Ao longo da estrada, compartilhamos histórias e experiências de pessoas que acessam e contribuem com o conhecimento na internet em seus próprios idiomas. Como acabamos concluindo, a maioria de nossos colaboradores precisa mudar de seu primeiro idioma de escolha para outro, a fim de acessar as questões que valorizam e dar as suas contribuições. Contexto linguístico: desigualdades geográficas e de conhecimento digital. As línguas com tradição oral não cabem na web que temos hoje. Ana Alonso. Parece-nos que essas plataformas, em geral, perpetuam a ideia colonialista de que existem línguas com maior valor e capacidade de comunicação, o que é uma visão preconceituosa de línguas minoritárias, como o Mapuzugun, Kimeltue Project. Sabemos que há uma estimativa de que mais de 60% do mundo esteja conectado digitalmente, a maioria de nós por meio de telefones e dispositivos móveis. De todos os que estão online, 3/4 de nós são do Sul Global: Ásia, África, América Latina, Caribe e Ilhas do Pacífico. Mas até que ponto o nosso acesso é significativo e equitativo? Podemos criar e produzir conhecimento público online na mesma medida em que o consumimos? Na pesquisa de Martin e Mark sobre a população global em comparação com o número de usuários da internet, descobrimos que certas populações podem acessar a internet de maneira muito mais significativa do que outras, inclusive em espaços digitais muito conhecidos. Por exemplo, embora muitos dos que estamos online sejamos do Sul Global, não podemos acessar a internet como criadores e produtores de conteúdo, apenas como consumidores. A maioria das edições da Wikipédia, das contas do GitHub, um repositório de código, e o maior número de usuários do Tor, um navegador seguro, são da Europa e da América do Norte. E o que esse acesso desigual significa para os idiomas? Todos nós podemos acessar a internet em nossas próprias línguas? Podemos criar conteúdo e informações em nossos idiomas? Como outras projeções nos mostram, mais de 75% dos que acessam a internet o fazem em apenas 10 línguas, a maioria das quais com uma história colonial europeia: inglês, francês, alemão, português, espanhol, ou idiomas dominantes em regiões específicas, onde outras línguas lutam para permanecer relevantes: chinês, árabe, russo. Em 2020, estimou-se que 25,9% de todos os usuários da internet estavam online em inglês, enquanto 19,4% a acessaram em chinês. A China é o país com mais usuários de internet em todo o mundo. E vale lembrar que o que chamamos de chinês não é o único idioma, mas uma família de muitas línguas diferentes. Curiosamente, as línguas da internet do presente podem ser principalmente de origem europeia, Mas a Europa tem o menor número de idiomas no mundo em comparação com todos os outros continentes. Dos mais de 7 mil idiomas do planeta, mais de 4 mil vêm da Ásia e da África, mais de 2 mil cada. E as Ilhas do Pacífico e as Américas têm mais de 1.000 idiomas cada. Papua Nova Guiné e Indonésia são os países com maior número de línguas, mais de 800 em Papua Nova Guiné e mais de 700 na Indonésia. Muitos idiomas do sul da Ásia, Hindi, Bengali, Urdu, estão entre os 10 principais idiomas do mundo pelo número de pessoas que os falam como primeira língua ou nativa. Mas estas não são as línguas em que as pessoas do sul da Ásia podem acessar a internet. E claro, conforme aprendemos com Ishan, cujo primeiro idioma é o Bengali, mesmo que você consiga acessar o conhecimento digital no idioma escolhido, o tipo de informação que você procura pode não existir nele. No caso de Ishan, conteúdo sobre deficiência e direitos sexuais. A situação no Sudeste Asiático, que tem um dos países com maior uso de internet no mundo e uma grande diversidade de idiomas, é semelhante. Pasca encontra exatamente os mesmos problemas com conteúdo sobre direitos sexuais em indonésio, Bahasa Indonésia, que Ishan encontra em Bengali. Também sabemos que dos mais de 7 mil idiomas do mundo, somente cerca de 4 mil deles possuem sistemas escritos ou scripts. Entretanto, a maioria desses scripts não foi desenvolvida pelos falantes dos idiomas, mas como parte de processos de colonização ao redor do mundo. A mera existência de scripts não significa que eles sejam compreendidos ou utilizados amplamente. A maioria das línguas do mundo é transmitida de forma oral ou sinalizada, e não pela escrita. Mesmo em línguas com formas escritas, sua publicação tende a ser feita em línguas coloniais europeias e, em muito menor medida, nas línguas regionais dominantes. Em 2010, o Google estimou que havia cerca de 130 milhões de livros já publicados, e uma proporção razoável deles está em cerca de 480 idiomas. Os periódicos acadêmicos mais bem estabelecidos em ciências ou ciências sociais estão em inglês. O livro mais traduzido do mundo é a Bíblia, em mais de 3 mil idiomas, e o documento mais traduzido do mundo é a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em mais de 500 idiomas. Por que isso importa? Porque as tecnologias de linguagem digital dependem do processamento automatizado de materiais publicados em diferentes idiomas para melhorar seu suporte e conteúdo de idioma. Portanto, quando a publicação de textos em todo o mundo favorece certos idiomas e não consegue incluir nenhum idioma não escrito, isso aprofunda as desigualdades de linguagem que vivenciamos. E é claro, as línguas não baseadas em texto, as baseadas em sinais, sons, gestos, movimentos, estão completamente ausentes da indústria editorial e, consequentemente, muitas vezes ausentes das tecnologias de linguagem digital. Por exemplo, como Ana nos disse, a web não foi projetada para responder aos usuários de línguas que contam somente com a tradução oral. No âmbito das linguagens escritas na internet, é difícil encontrar conteúdos oriundos nas tradições das línguas orais e visuais. Não podemos facilmente fazer uma busca de gestos, sinais e assobios, por exemplo. Em nossa entrevista com Joel e Katie, eles nos falaram sobre o primeiro conjunto de emojis indígenas da Austrália, feito em terras Ahente, em Mpartwe, Alice Springs. E como o gesto físico é frequentemente combinado com a palavra falada para se expressar em Ahente. Emna disse o mesmo sobre a Tunísia e as diferentes línguas faladas por seu povo. Quando se trata de preservar uma língua, não devemos nos concentrar apenas na escrita. Precisamos fazê-lo em formas orais, gestos, sinais, assobios, etc., que não podem ser captados totalmente por escrito. As tecnologias digitais nos oferecem essa possibilidade de representar a pluralidade de formas de linguagem que se baseiam em texto, som, gesto e muito mais. Elas também podem nos ajudar a preservar e trazer de volta à vida as línguas que estão sob risco de extinção. Mais de 40% de todas as línguas. Todos os meses, duas línguas indígenas e os saberes que elas expressam morrem e se perdem para nós. Por que esses diferentes contextos de linguagem não são mais bem representados online? Em seu ensaio, Cláudia nos propõe três dimensões para entender a relação entre línguas e tecnologia: disponibilidade, usabilidade e como a tecnologia é desenvolvida. Em seu ensaio, Cláudia nos propõe três dimensões para entender a relação entre línguas e tecnologia: disponibilidade, usabilidade e como a tecnologia é desenvolvida. Como descobrimos ao longo desse relatório, o que Cláudia chama de línguas majoritárias, e descobrimos que são principalmente línguas coloniais europeias ou línguas dominantes regionalmente, tem um amplo leque de mídia, serviços, interfaces e aplicativos disponíveis, enquanto outras línguas têm muito menos disponibilidade de oferta, inclusive de infraestrutura, como teclados, tradução automática ou reconhecimento por voz. As empresas de tecnologia também gastam muito mais tempo e recursos na usabilidade dessas línguas majoritárias, pois é aí que elas obtêm mais lucro. Finalmente, ela descobriu que a maior parte das tecnologias linguísticas é desenvolvida por meio de processos que vêm de cima para baixo, com pouca colaboração com as comunidades linguísticas, ou os poucos esforços para trabalhar com essas comunidades são mal planejados e coordenados. Essas preocupações e desafios de contexto também nos fornecem caminhos para a criação de uma internet mais multilingue e voltaremos a essas possibilidades mais adiante. Suporte a idiomas, plataformas e aplicativos de mensagens. Quando você escrever a expressão bom dia, antes de terminar de digitar, o telefone ou computador já sugere a palavra. Mas quando escrevo a mesma expressão em Tindali, mualamusha, tenho que digitar a palavra inteira, e isso leva muito tempo. E ainda por cima será sublinhado porque o computador ou o telefone não reconhece essa palavra. Donut Flywell Malanga. Os teclados com letras singalesa e tamil são raros. Nossos pais imprimiam etiquetas com letras minúsculas em singalês, recortavam e colavam nas teclas em cima dos caracteres originais em inglês. Embora várias fontes singalês tenham sido desenvolvidas, nenhuma funciona tão bem quanto as fontes Unicode. UDA Deshapriya. Se os aplicativos populares e as principais interfaces de software não forem fornecidos em bretão em pouco tempo, o idioma certamente será menos atraente para as gerações mais jovens e não vai conseguir competir com os aplicativos franceses. Cláudia Soria. Mergulhamos mais fundo para entender como a internet ainda não é tão multilingue quanto o mundo em que vivemos. Examinamos quais tipos de suporte linguístico, ou seja, interfaces de usuário em diferentes idiomas, as principais plataformas e aplicativos digitais nos oferecem para comunicar, criar e compartilhar conteúdo em nossos idiomas. Martin e Mark analisaram o suporte de idiomas para 11 sites, 12 aplicativos Android e 16 aplicativos iOS. Eles escolheram plataformas amplamente utilizadas que se especializaram na coleta e compartilhamento de conhecimento, particularmente aquelas que buscam ter uma presença global e um público em todo o mundo. Eles também tiveram que contar com dados disponíveis publicamente para essas plataformas e aplicativos e focaram conteúdos e interfaces escritos em vez de falados. As plataformas foram agrupadas em quatro grandes categorias, reconhecendo que elas se sobrepõem: acesso ao conhecimento, plataformas de conhecimento e informação, incluindo mecanismos de busca, Google Maps, Google Search, Wikipedia e YouTube. Aprendizagem de línguas, plataformas de aprendizagem autônoma de línguas, Duolingo e as plataformas educacionais Coursera, Udacity e Udemy. Redes sociais, plataformas de mídia social voltadas ao público: Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, e Twitter. Mensagens. Mensagens privadas e em grupo. IMO, KakaoTalk, Line, LineLite, Messenger, QQ, Signal, Skype, Telegram, Viber, WeChat, WhatsApp e Zoom. Descobrimos que o suporte a idiomas baseados em texto e distribuído de forma altamente desigual em diferentes plataformas digitais. As principais plataformas da web, como Wikipedia, Google Search e Facebook, são as que oferecem o maior suporte a idiomas atualmente. Curiosamente, a Wikipédia, que é uma organização sem fins lucrativos e editada por voluntários no mundo inteiro, é de longe a plataforma traduzida de forma mais abrangente. A Wikipédia suporta mais de 400 idiomas com uma interface de usuário básica, e há Wikipédias em cerca de 300 línguas com ao menos 100 artigos. O Google Search suporta 150 idiomas, enquanto o Facebook conta com 70 a 100 línguas. O Signal lidera os aplicativos de mensagens, com quase 70 idiomas suportados no Android e 50 no iOS. Por outro lado, a maioria das plataformas concentra seu suporte a idiomas apenas em um pequeno número de línguas amplamente faladas, deixando a maioria dos idiomas sem suporte. O aplicativo de mensagens QQ, por exemplo, oferece suporte apenas para chinês. O pequeno número de idiomas que tende a ser suportado pela maioria das plataformas pesquisadas inclui idiomas europeus, como inglês, espanhol, português e francês, e alguns idiomas asiáticos, como mandarim, indonésio, Bahasa Indonésia, japonês e coreano. Idiomas importantes, como árabe e malaio, têm menos suporte, e outros idiomas falados por dezenas a centenas de milhões de pessoas não são bem representados no que diz respeito a suporte de interface. O que essa falta de suporte ao idioma significa para a maioria das pessoas no mundo? Em 2021, a estimativa é que somos cerca de 7,9 bilhões de humanos no planeta, a maioria dos quais vive na Ásia, quase 4,7 bilhões, e na África, quase 1,4 bilhão. No entanto, a maior parte do mundo não é atendida pelas línguas da internet. Falantes de línguas africanas. A grande maioria das línguas africanas não é suportada como linguagem de interface por nenhuma das plataformas pesquisadas. E, consequentemente, mais de 90% dos africanos precisam mudar para uma segunda língua para usar a plataforma. Para muitos, isso pode significar uma língua colonial europeia ou uma língua mais dominante em sua região. Falantes de idiomas do sul da Ásia. No sul da Ásia, quase metade das plataformas pesquisadas não oferece suporte de interface para nenhum idioma regional. E até mesmo os principais idiomas da região, como Hindi e Bengali, falados por centenas de milhões de pessoas, são menos suportados do que outros idiomas. Falantes de idiomas do Sudeste Asiático. O suporte para idiomas do Sudeste Asiático funciona de maneira semelhante. Embora os idiomas indonésio, vietnamita e tailandês tendam a ter um suporte muito bom nas plataformas que pesquisamos, a maioria dos outros idiomas da região não é compatível com a maioria das plataformas pesquisadas. As descobertas de Martin e Mark são intensificadas pela realidade cotidiana das pessoas que vivem nessas regiões do mundo. Donald, do Malawi, descobriu, por exemplo, que quando perguntava a falantes de Tindali, uma língua banto ameaçada de extinção, como eles se comunicavam com seus smartphones, todos eles relataram como custava tempo e trabalho se comunicar em Tindali, já que a maioria dos telefones eram integrados com suporte a idiomas em inglês, francês ou árabe e não reconheciam o Tindali. Esses desafios tecnológicos, é claro, se somam às restrições econômicas e sociais que limitam a capacidade dos falantes de Tindali de comprar um smartphone ou planos de dados. Mesmo para quem usa a língua nacional do Malawi, Tichewa, a falta de suporte linguístico é um fator de dificuldade. Por que devo comprar um telefone caro ou perder meu tempo acessando a internet quando a língua é o inglês que eu não consigo entender? Na verdade, a falta de suporte a idiomas para a maioria das línguas africanas foi notada de forma acentuada em 2018, quando o Twitter reconheceu o Swahili pela primeira vez, uma língua falada por mais de 50 a 150 milhões de pessoas na África Oriental e além desse território, como primeira ou segunda língua. Até então, o Swahili e a maioria das outras línguas africanas eram confundidos com o indonésio na plataforma. O reconhecimento de palavras em Swahili e o suporte à tradução também não foram iniciados pela empresa de tecnologia. Foi, na verdade, o resultado de uma campanha de usuários do Twitter que falam Swahili. A situação não é muito melhor na América Latina para as línguas indígenas. Na entrevista com o projeto Kimeltue, trabalhando em Mapuzungun, língua falada pelos povos Mapuche no Chile e na Argentina atualmente, destacou-se que seria ótimo poder postar em Mapuzungun em plataformas como YouTube e Facebook. Isso nem tanto no caso de interfaces traduzidas, mas apenas poder marcar nos menus que estão disponíveis o idioma como Mapuzungun. Por exemplo, ao fazer o upload de um vídeo no YouTube ou no Facebook, você não pode adicionar uma transcrição em Mapuzungun, já que a língua não aparece na lista de idiomas disponíveis. Então, se você quer fazer o upload de uma transcrição em Mapuzungun, deve selecionar espanhol ou inglês. Martin e Mark não analisaram o suporte a idiomas em dispositivos específicos, como telefones celulares, mas sabemos que os teclados digitais são um dos espaços críticos em que os linguistas e tecnólogos mais progrediram. O Gboard, teclado do smartphone do Google, para o sistema operacional Android, por exemplo, suporta mais de 900 variedades de idiomas e se baseia em um trabalho significativo com comunidades e estudiosos de diferentes línguas. Ainda assim, só podemos acessar um teclado de smartphone com esses recursos através de um smartphone relativamente de última geração. Ao mesmo tempo, a experiência de Uda com o singalês, uma língua falada por mais de 20 milhões de pessoas no Sri Lanka como primeira ou segunda língua, mostra que ainda é difícil criar conteúdo em um idioma cuja escrita não seja facilmente compreendida por alguns tecnólogos que trabalham com suporte linguístico, especialmente se a forma for muito diferente da escrita latina nas línguas da Europa Ocidental. Ela diz: o principal problema do Unicode Sinhala está relacionado à ordem em que os diferentes caracteres devem ser inseridos para criar uma letra. Essa ordem requer que você insira diacríticos após as consoantes. Esse pensamento segue as regras das línguas europeias baseadas na língua latina. No entanto, em singalês, às vezes os diacríticos precedem a consoante. O Unicode é o padrão de tecnologia para codificar o texto que é expresso no sistema de escrita ou script de um idioma. A versão 13 tem 143.859 caracteres para mais de 30 sistemas de escrita em uso atualmente, uma vez que o mesmo sistema de escrita pode ser usado para mais de um idioma. Por exemplo, a escrita latina para a maioria dos idiomas da Europa Ocidental, a escrita Han para os idiomas japonês, chinês e coreano, e a escrita Devanagari para diferentes idiomas no sul da Ásia. Ele também contém caracteres para scripts históricos de idiomas que não estão mais em uso. O Unicode Consortium, uma organização sem fins lucrativos com sede na Califórnia, também toma decisões sobre os emojis, os símbolos que usamos todos os dias em diferentes interfaces. A pesquisa de Martin e Mark sobre suporte a idiomas e as experiências de outros colaboradores de todo o mundo acrescentam mais detalhes a esta breve descrição do suporte técnico desigual para a maioria dos idiomas em plataformas e aplicativos agora. Vale a leitura. Conteúdo linguístico, acessibilidade e produção. O conteúdo feminista é particularmente inacessível em línguas locais. A Women's Development Foundation é um grupo de mulheres rurais que trabalha com direitos das mulheres desde 1983. Mas foi somente em 2019 que começamos a compartilhar conteúdo feminista em língua singalesa sobre questões sociopolíticas e econômicas online. Uda Deshapriya. Infelizmente era e ainda é muito difícil encontrar conteúdo queer, educativo e positivo em indonésio na internet. Se pesquisarmos LGBT ou homossexualidade no Google, o maior e mais popular mecanismo de pesquisa, encontraremos muitos resultados contendo a palavra penimpangan, desvio, dosa, pecado, e penyakit, doença, pascha dermawan. As informações sobre a interseção entre queer e deficiência, ou mesmo a ausência dessas informações disponíveis em Bengali na internet, é em grande medida moldada por homofobia e capacitismo, e por sua vez um instrumento para a criação deles, Ishan Chakraborty. Queríamos entender o conteúdo da internet analisando qual versão do mundo e o conhecimento de quem nós experimentamos quando estamos online. Afinal, mais de 63% de todos os sites usam o inglês como principal idioma de conteúdo. Em seus ensaios e entrevistas, nossos colaboradores discutem as diferentes constelações de desafios históricos, sociopolíticos, econômicos e tecnológicos para um acesso significativo à internet em seus idiomas. Mais importante, todos eles focam nos desafios de encontrar conteúdo relevante na internet em suas línguas e criar conteúdo significativo para eles nessas línguas. Em outras palavras, para nós não é suficiente poder acessar informações e conhecimentos criados para nós em outras línguas por pessoas que não podem compreender nossos contextos e experiências, e pior ainda, ser hostis a eles. Precisamos poder produzir conteúdos, conhecimentos significativos para nós e as nossas comunidades, ou pelo menos apoiar a produção e expansão desse conteúdo em todas as nossas diversas línguas. Esse é particularmente o caso para aqueles que têm problemas de acessibilidade e experimentam diferentes formas interligadas de marginalização e exclusão. Como Joel nos disse na entrevista sobre o projeto Indie Emoji, tudo começou com um tweet frustrado feito em seu carro, em que ele simplesmente parou no acostamento da estrada um dia e começou a colocar palavras em arente ao lado dos emojis para descrever seu significado. Por décadas depois que os emojis foram introduzidos pela primeira vez na internet, os povos originários ou povos indígenas fizeram petições sem sucesso para que eles expressassem suas línguas orais e visuais como arente. Como dissemos antes, é o consórcio Unicode que delibera a respeito de solicitações públicas de novos emojis e petições, como a por um emoji para a bandeira aborígene australiana, que foram rejeitadas. Para Joel, Carrie e outros, o projeto Indie Emoji foi um esforço intergeracional para superar essas várias formas de marginalização física e virtual e criar seu próprio conteúdo de maneira significativa para suas identidades e línguas indígenas. É importante lembrar que as línguas indígenas são línguas minoritárias em nosso mundo hoje por causa das histórias de genocídio em massa pela colonização, pela qual as nações indígenas foram destruídas ou se tornaram populações minoritárias, mesmo sendo os primeiros habitantes de uma determinada região ou território. E esses processos de colonização também afetam as línguas dominantes, faladas por milhões de pessoas em todo o mundo. Ishan é um acadêmico queer com deficiência visual. Para ele, estar online já é, em si, um esforço contra todos os prognósticos. Além disso, se ele se esforça para encontrar informações relevantes em Bengali sobre deficiência, sobre queerness e mais ainda, sobre interseções entre essas questões. Isso leva ao que ele chama de marginalidade dentro da marginalidade. Por um lado, as atitudes homofóbicas e capacitistas da sociedade, e por outro, a homofobia internalizada e/ou capacitismo de indivíduos queer e/ou deficientes. Juntas, essas condições complementares perpetuam um mecanismo de marginalização. A localização social de um indivíduo queer com deficiência pode ser descrita como marginalidade dentro da marginalidade. Em outras palavras, processos críticos de acesso à informação, mesmo em uma língua dominante como o Bengali, falado por cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, estão ausentes na internet. Martin e Mark decidiram se aprofundar na análise da extensão e do tipo de conteúdo em diferentes idiomas em dois tipos diferentes de plataformas de informação e conhecimento, Google Maps e Wikipedia. Google Maps. Podemos acessar o Google Maps em todas as nossas diversas línguas? O idioma que usamos muda a versão do mundo que vemos através do Google Maps? Para responder a essas perguntas, Martin e Mark coletaram dados sobre a cobertura de conteúdo global do Google Maps nos 10 idiomas mais falados: inglês, chinês, mandarim, hindi, espanhol, francês, árabe, bengali, russo, português e indonésio, Bahasa Indonésia. Eles coletaram dezenas de milhões de resultados de busca individuais nesses idiomas e, entre eles, identificaram e mapearam cerca de 3 milhões de lugares individuais, lugares determinados e outras localizações. Não é de surpreender que os mapas englobam mais conteúdo quando acessamos o Google Maps em inglês. O mapa em inglês do Google cobre o mundo inteiro, embora seja muito mais denso, ou seja, contenha mais informações no norte global, com foco especial na Europa e na América do Norte. Ele também cobre o sul da Ásia e regiões do Sudeste Asiático, bem como grandes porções da América Latina, relativamente bem. Por outro lado, porém, muitas partes da África têm conteúdo comparativamente mais esparso. Em comparação com o mapa em inglês, com cobertura relativamente boa, descobrimos que o Bengali, que é a primeira língua de Ishan, está no outro extremo. Sua cobertura é restrita principalmente ao sul da Ásia, especialmente Índia e Bangladesh, e o Google Maps tem pouco ou nenhum conteúdo para falantes de Bengali no resto do mundo. Para descobrir conteúdos adicionais e navegar em lugares fora da Índia e Bangladesh, os falantes de Bengali precisam mudar para um segundo idioma, como o inglês. Esse também é o caso do Google Maps em Hindi, o terceiro idioma mais falado do mundo, depois do inglês e do mandarim. Aqui você pode ler um pouco mais sobre o Google Maps em diferentes idiomas no ensaio detalhado de Martin e Mark. Wikipédia. Como mostrado na pesquisa sobre plataformas de Martin e Mark, a Wikipédia está na vanguarda do suporte a idiomas na internet, com sua interface de usuário traduzida para mais idiomas do que qualquer outra plataforma comercial que examinamos, incluindo Google e Facebook. Em termos de conteúdo real, informações e conhecimento em artigos da Wikipédia, a Wikipédia tem mais de 300 idiomas de edição. Mesmo assim, os falantes dessas línguas não têm acesso ao mesmo conteúdo ou à mesma quantidade de informações. Queríamos ir mais fundo em perguntas e respostas. Qual é a qualidade de cobertura de conteúdo da Wikipédia em seus idiomas de edição? Quantos idiomas estão mais bem representados do que outros? Alguma comunidade linguística tem acesso a mais conteúdo do que outras? Respondemos a essas perguntas em detalhes da análise da Wikipédia de Mark e Martin. Usamos dados de 2018 com geotags, uma forma de incorporar referências geográficas como coordenadas nos arquivos da Wikipédia, e analisamos o número de artigos e o crescimento do conteúdo em diferentes idiomas. Também baseamos nossa análise em idiomas locais, definidos como os idiomas classificados como idioma oficial em Unicode CLDR, o código que oferece suporte a idiomas na internet, ou que estão em uso por pelo menos 30% da população em qualquer país. Em seguida, identificamos o idioma local mais prevalente, ou seja, falado pelo maior número de pessoas em cada país. Encontramos 73 destes, os mais prevalentes em pelo menos um país. O O inglês é o mais falado e mais prevalente em 34 países. É seguido por árabe e espanhol, 18 países, francês, 13 países, português, 7 países, alemão, 4 países e holandês, 3 países. Chinês, italiano, malaio, romeno, grego e russo são os idiomas mais prevalentes em 2 países. E os 60 idiomas restantes são os mais prevalentes em um único país. Para comparar essa distribuição em um idioma local com o conteúdo da Wikipédia em cada país, identificamos a edição do idioma da Wikipédia com o maior número de artigos sobre aquele país. Encontramos uma propensão para o conteúdo em inglês, o idioma dominante da Wikipédia em 98 países. Ele é seguido pelo francês, 9 países, alemão, 8 países, espanhol, 7 países, catalão e russo, 4 países, italiano e sérvio, 3 países, e holandês, grego, árabe, sérvio-croata, sueco e romeno, 2 países. Os 21 idiomas restantes da Wikipédia são mais prevalentes em um único país. Embora o número de artigos em cada idioma da Wikipédia seja dinâmico e continue crescendo, ficou claro que as línguas de edição da Wikipédia variam muito em tamanho e escala, tanto em relação ao número de artigos, quanto em relação ao tamanho de suas comunidades de editores. A Wikipédia em inglês é de longe a maior, com mais de 6 milhões de artigos e quase 40 milhões de colaboradores inscritos. As maiores comunidades de colaboradores depois do inglês estão em espanhol, alemão e francês, cada uma tendo entre 4 e 6 milhões de colaboradores e cerca de 2 milhões de artigos. As edições em outros idiomas são pequenas em comparação com estas. Apenas cerca de 20 idiomas de edição têm mais de 1 milhão de artigos e apenas 70 têm mais de 100 mil artigos. A maioria das línguas de edição da Wikipédia tem apenas uma pequena fração do conteúdo da Wikipédia em inglês. O que impressiona é como o conteúdo nas Wikipédias em vários idiomas ecoa a mesma distribuição do Google Maps que vimos anteriormente. Isso também se aplica quando examinamos o número de artigos em Wikipédias de diferentes idiomas em comparação com o número de falantes dessas línguas, como primeira e segunda línguas. Verificamos que em idiomas europeus, como inglês, francês, espanhol, russo e português, o número de artigos dessas Wikipédias é proporcional ao número de falantes. Mas esse não é o caso quando se trata de outras línguas amplamente faladas: chinês mandarim, hindi, árabe, bengali e indonésio, Bahasa Indonésia, são falados por centenas de milhões de pessoas, mas suas edições da Wikipédia são muito menores, com um número menor de artigos em comparação às edições em línguas europeias. Existem mais artigos na Wikipédia em francês, espanhol ou português do que nas versões em mandarim, hindi ou árabe, embora estes estejam entre os 5 principais idiomas falados do mundo, com mais falantes que o francês e o português. O ensaio de Martin e Mark tem muito mais análises e visualizações de dados para a Wikipédia em diferentes idiomas. Mas o que fica claro a partir desses números é que é o que é ecoado pelas experiências vividas por nossos colaboradores em todo o mundo. As marginalizações e exclusões de línguas que não são coloniais europeias são profundas nos mundos físico e virtual, incluindo línguas dominantes e globais como o árabe. Para escrever a Wikipédia em seu próprio idioma, usando referências baseadas no contexto daquele idioma, precisamos de fontes publicadas extensas e confiáveis, o que, como descobrimos anteriormente, é raro na maioria dos idiomas do mundo. Como wikipedista, Emna fala sobre como é difícil encontrar recursos e referências em diferentes línguas pela África. A luta para mim, por exemplo, como wikipedista, para encontrar referências em nossas próprias línguas, e quando digo nossas próprias línguas, não é apenas a língua tunisiana, o nosso dialeto ou a língua árabe, mas também quando percorremos a África, é encontrarmos uma enorme lacuna de recursos e referências. Mesmo na Europa, os falantes de línguas minoritárias têm dificuldades em usar ou editar Wikipédias em seus idiomas. Enquanto Cláudia descobriu que muitos de seus entrevistados em bretão estavam cientes da existência de uma Wikipédia bretã, sendo que 19% deles até contribuem para ela, editando artigos existentes ou escrevendo novos, 8%, ela tem a impressão de que a maioria dos falantes de línguas minoritárias muda para uma língua dominante porque é mais fácil. A disponibilidade não implica que os serviços, interfaces, aplicativos e Wikipédias sejam realmente usados. Alguns estudos revelam que falantes de línguas minoritárias mudam facilmente para sua língua dominante ao usar tecnologias digitais baseadas em linguagem. Seja porque a tecnologia é inerentemente melhor, ou porque a gama de serviços disponíveis é muito mais ampla. A Wikipédia e sua miríade de projetos de conhecimento gratuitos e de fonte aberta, em que o código está disponível abertamente e é construído coletivamente, constituem um dos espaços mais promissores e úteis para o conhecimento multilíngue online. Por exemplo, suas comunidades de voluntários sabem e entendem que não existe uma única variante de inglês, árabe ou chinês. Mas expressar essa pluralidade de contexto e conteúdo de linguagem nem sempre é fácil. Como podemos ver em nossas análises e experiências, a Wikipédia também está sob estruturas históricas e contínuas de poder e privilégio, que distorcem os caminhos e as formas pelas quais criamos e compartilhamos conhecimentos em diferentes idiomas, bem como no âmbito das famílias de idiomas. Quais são os caminhos a seguir para nós, como indivíduos, organizações e comunidades que desejamos uma internet mais multilingüe? Nas próximas e últimas sessões, nós nos baseamos nas descobertas feitas a partir de todos os números e histórias para que compartilhamos com você até agora para traçar um panorama geral do que aprendemos, assim como os contextos, entendimentos e ações que podem nos levar a uma internet verdadeiramente multilíngue.